Você também pode ser perigoso. Entre pro crime. Entre pro crime. Você também pode ser perigoso. Entre pro crime. Entre pro crime. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. Você também pode ser perigoso. É. Adorava ser respeitado. Entre os pivetes da rua, o mais considerado. Menor de atitude, dedo frio, calculista. Bandidagem recrutou a sua vida. Seu herói, véi, um dia foi seu pai. A malandragem o adotou com tudo de marginais. E mesmo assim, com 11 anos, começou a guerra. O avião preferido leva de coca a mela. Nunca entendia como a vida funcionava. É foda mesmo, trocava seu brinquedo por armas. Pai sem condição, muita pobreza, tá ligado? Sem roupa presa, nem pisante, cano alto. Me lembro bem como era na antiga. O sonho mesmo era os panos da Adidas. Cair na gangue, sempre mais considerada. Mac líder, Jamaica, lembrança ativada. A rua lhe dava o que seu pai não podia. Rapaziada, tinha tava lado quase todo dia. É estranho, véi, como bandidos viram heróis. Ajudam eu, tu, ele, nós, vós. Nos adotam, nos protegem, querendo ser pais. Eu fico meio confuso, mas eles querem em mais. O futuro é incerto, tão breve a vida. Jamaica diz pra mim se tem uma saída. Quando a noite chega, muita gente cai. Morte de perto, cadáver no chão. Sangue espalhado, muito camburão. De bico na janela, seu futuro algo incomum. Quatro camaradas no Opala 71. Cena rotineira, parte de sua vida. 1987, homicida. Passou até o cheiro podre do crime. Dinheiro fácil, toca fitas, não o subestime. Ouviu falar na DM, rodou no Cage. No seu Walkman, só rolava alibi. Pague pra entrar, reze pra sair. Atrás de uma cela, nunca mais quero ir. Pra aprender que vagabunda não se confia. Hoje tá contigo, amanhã com o bairro inteiro. Perdeu a conta dos enterros que presenciou. Tanto chegado morto, muito já chorou. Pensava naquilo, quando vai ser a minha vez. Não sei se chego aos 23. Área cabulosa de chegado, só tinha um. Confiança, respeito, morte no peço. Pais honestos, família, educação. Perversidade, será que vem do coração? Difícil entender, mas eu quero é saber. Ainda hoje, quantos vão morrer? Quando a noite chega, muita gente cai. O destino foi cruel e sagaz. Quando a noite chega, muita gente cai. Irmão, descanse em paz. Quando a noite chega, muita gente cai. O destino foi cruel e sagaz. Quando a noite chega, muita gente cai. Irmão, descanse em paz. Conhecer o crime, fazer parte dele. Sua vida não pode ser apenas um erro. Seguro de si, bastante convincente. A vida aqui em Ceilândia é menores delinquentes. Tráfico, dinheiro, responda você mesmo. Posso falar pois fui em seu enterro. Todo mundo jurando e chorando. Sua morte atiraram, véi, foi por engano. Sua ideia eu me lembro vingativa. Quem se fode mais, quem vai perder a vida? Pensei naquilo quando vai chegar a minha vez. Não sei se chego aos 23.